tecnologia é uma aliada da humanidade na resolução de problemas. E o conceito de convivência com o semiárido está de mãos dadas com a utilização de tecnologias apropriadas para a região. Mas que tecnologias são essas? Quem as desenvolve? Uso consciente da água, conservação do solo e produção agroecológica. Esses são alguns desafios para uma agricultura responsável e sustentável. Mulheres e homens do semiárido observam, refletem e experimentam seus saberes. Ao longo dos séculos, elas e eles desenvolveram muitas técnicas e tecnologias para superar desafios. Estamos falando das agricultoras e dos agricultores experimentadores. Pessoas que fazem dos quintais laboratórios. Do roçado, salas de aula. Da criação, uma pesquisa constante. E na relação com a natureza, aprendem e ensinam a viver mais felizes e saudáveis. Ao defender a convivência com o semiárido, a ASA apoia e valoriza o saber das agricultoras e dos agricultores experimentadores. Há 15 anos, a ASA cumpre a missão de ampliar os espaços para a sabedoria e criatividade camponesa. Além da metodologia dos programas 1 milhão de cisternas e 1 a terra e 2 águas, a ASA realiza os encontros de agricultoras e agricultores experimentadores. Um espaço de valorização e multiplicação do saber, que conta com a presença e o protagonismo de agricultoras e agricultores experimentadores. O desenvolvimento justo e sustentável do semiárido parte da união. Da união na troca de conhecimentos. Seja entre agricultores e agricultoras. Seja entre o saber do campo e o saber científico. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.